andava devagar. Não tinha medo e mantinha seu jeito. Fazia as coisas sem pensar. Em qualquer arelho lhe tinha respeito. Ele andava armado com malícia. Ele vivia fugindo da polícia. Ele andava armado com malícia. Ele vivia fugindo da polícia. Então, o que é viver assim, meu irmão? Então, o que eu não quero a paz? Eu não entendo sua sina de ladrão. Então, o que eu não quero a paz? Mais fácil que viver é desistir. Mas desistir significa perder. Por mais que a estrada seja traiçoeira, se tu der bobeira, você pode sofrer. Ele andava armado com malícia. Ele vivia fugindo da polícia. Ele andava armado com malícia. Ele vivia fugindo da polícia. Então, por que viver assim, meu irmão? Então, por que não quer a paz? Eu não entendo sua sina de ladrão. Então, por que não quer a paz? Yeah. Então, por que viver assim, meu?